Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, 23 anos de trabalho das ondas do rádio para o Facebook e o YouTube. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 12 de junho de 2022, Dia dos Namorados, uma linda manhã do outono brasileiro. Hoje está frio em Santa Bárbara do Oeste, o céu nublado, mas um dia muito agradável para a gente conversar sobre a doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos. É com muito prazer que estamos participando de mais um evento, né, do programa Visão Espírita, esse programa que é tão assistido e apreciado por todos. Que Jesus nos ampare e nos inspire. Bom dia. Bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, meu amigo Luiz, bom dia a todos que já estão nos acompanhando nessa manhã gostosa de junho, 12 de junho, aqui amanhã em Piracicaba, Geraldo, é meio feriado, porque é 13 de junho, é dia do padroeiro da cidade. Verdade, verdade. Então tem muitas pessoas que vão fazer amanhã um meio feriado aí. Né? E 12 de junho aqui, não é amanhã que tem a história do bolo casamenteiro? Não é amanhã que tem um bolo casamenteiro? Isso, dia de Santo Antônio. Amanhã tem uma tradição aqui da igreja, da matriz aqui, da catedral de Piracicaba, que eles fazem um bolo que é para quem come o bolo é achar casamento. Então, sei lá se funciona, né, Geraldo? Mas o que tem gente na fila para pegar o bolo? Desconheço. Um bom programa para nós. Muito bem, meus amigos. O programa de hoje batizamos com o nome de Aparições e Transfigurações. Esse próprio título é sugerido por Allan Kardec no estudo do livro A Gênesis, no seu capítulo 14. E é um assunto extremamente cativante, porque todos aqueles que são espíritas e não espíritas se interessam por esse tipo de fenômeno, porque ele impacta fortemente na nossa vida. A aparição, que é a visualização de um espírito, e a transfiguração, que é aquela modificação aparente das feições próprias do indivíduo. Então, esse título é um título que eu imagino que vai atrair muitas pessoas para ouvir, discutir, e é bom que vocês perguntam, possam interagir com a gente para que a gente possa explicar o máximo possível esse fenômeno tão curioso. E é baseado nessas aparições e nessas transfigurações que eu fiz uma pequena introdução e escrevi assim. Esses fenômenos espíritas impressionam tão fortemente aqueles que lhe presenciam que nunca mais esquecem o dia, a forma como tudo aconteceu e as circunstâncias como eles ocorreram. Mais impressionante é estudar a intimidade do fenômeno, suas causas transcendentes e o mecanismo intrínseco de cada situação. O Espiritismo nos fornece todas essas explicações, deduções, estudos comparados, experimentações objetivas e subjetivas, e ainda nos permite devassar o mundo espiritual, seja pela leitura ou pela mediunidade orientada e responsável. Muito bem, meus amigos, são com essas palavras que nós começamos o programa Visão Espírita, e dessa maneira Vamos abrir o primeiro bloco do programa Visão Espírita, em cima desse tema de visões e transfigurações, aparições e transfigurações. E selecionamos um capítulo desse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida. É um livro de Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E é interessante que o capítulo escolhido foi Os Vivos do Além, capítulo 67. E Emmanuel coloca em destaque uma frase que está no Evangelho de Lucas, que assim está escrito. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Esse é o texto do Evangelho. E Emmanuel assim escreve. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera espiritual, da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, sim, dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos, entre aspas, do mundo, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. É um capítulo muito intrigante, Luiz, e por isso eu peço a sua palavra. A questão da manifestação dos mortos, né? Existem muitas correntes que, em função daquilo que Moisés, na ocasião, por causa dos abusos, né, que o povo estava cometendo com relação à consulta aos mortos, Moisés, numa determinada ocasião, ele proibiu o povo que fizesse isso. Então, a igreja, baseando nessa passagem, dizia que realmente não era para se consultar os mortos. E essa passagem, ela consuma esse assunto, né? Ela bota uma pá de cal nesse assunto, porque próprio Jesus confabulou com Moisés e Elias. Então, essa passagem é um reforço, né, para a prática espírita, de que realmente se tem que ter o bom senso, os mortos não têm que ser consultados sobre questões da nossa vida material, né? Mas eles têm que ser consultados, sim, para se obter deles a situação em que eles se encontram no plano espiritual. Aliás, toda a codificação kardeciana foi baseada nisso. Kardec, na realidade, de uma forma científica, ele, através de estatística e através de pesquisa, ele obteve daqueles que estão no plano espiritual informações sobre o reino de Deus a que Jesus se referia. E Jesus nos deu somente uma passagem em que ele falou do reino de Deus, que foi na parábola do rico e do Lázaro. Agora, Kardec não. Kardec evocou tudo, toda espécie de espírito para pesquisar qual a situação em que cada espírito que vivenciou aqui na Terra uma experiência material, como ele se encontrava no mundo espiritual. Então, Kardec, na realidade, a hora que a ciência se debruçar sobre o que ele fez, ela vai constatar que talvez não tenha tido na Terra um trabalho científico tão profundo quanto o que Kardec fez. A comunhão do mundo material com o mundo espiritual, ela une as duas humanidades e ela completa a informação de tudo aquilo que Jesus nos trouxe. O próprio Consolador, né, anunciado por Jesus, se utiliza desse meio da comunicação para esclarecer tudo aquilo que Jesus houvera dito. Então, essa passagem é uma confirmação, uma comprovação de que realmente a doutrina espírita se fundamenta no cristianismo. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. A sua fala e o texto do Emmanuel mostram que Jesus continuamente entrava em contato com os espíritos desencarnados. Então, que fique muito claro isso. Allan, gostaria de ouvi-lo sobre esse tema. O tema, rapaz, é central do trabalho de Jesus, né? Porque qual a missão de Jesus, né? Porque o governador espiritual do planeta, ele reencarna entre nós. Primeiro, para trazer a lição grandiosa do amor a si mesmo, do amor ao próximo, de amar até os inimigos, né? Essa lição é ainda necessária a todos nós, né? E ela é necessária porque as pessoas ainda têm dificuldade no alto amor. Então, se eu não me amo, como eu vou amar alguém, né? Tá lá no Pai Nosso, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Perdoar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me perdoo, como que eu perdoo o próximo? Se eu não me amo, como eu amo o próximo? Então, na realidade, essa é a primeira grande lição de Jesus. E não sei se a segunda ou a primeira de outra forma, né? Eu acho que ele veio para estas duas lições, nos mostrar o espírito como imortal. Né? Eu acho que claramente, veja, eu não tô diminuindo a importância do amor, mas eu não estou diminuindo a importância de explicar para nós que o espírito é imortal. Para mim, são duas missões que ele veio de forma bem clara, né? Demonstrar através de várias ações. Na realidade, em 3 anos de vida, ele demonstrou isso em todos os momentos, né? Tem muitas falas dos apóstolos que ele se afastava dos apóstolos para ter com Deus, né? Essa era a fala, como está lá nos textos bíblicos, né? Então, ensinando para a gente a rezar, e, ao mesmo tempo, em várias situações, ele evoca os espíritos, né? Para demonstrar a possibilidade que nós teríamos de fazer isso. Eu sempre fico questionando algumas pessoas que falam assim, mas ele evocou Elias, né? Mas peraí, por que o espírito de Elias continuaria vivo e os outros espíritos não? Então, eu levanto essa questão, né? Falo assim, interessante, Elias, sim, e os outros? Não, mas os outros, e os outros? Por que que Elias ficaria, existiria no plano espiritual e os outros não? É lógico que os outros não podem ser evocados da mesma facilidade e com a mesma finalidade que Elias foi, mas eles estão em algum lugar. Eles não deixaram de existir, né? Então, o Espiritismo, ele nos apresenta essas duas missões de Jesus através de todas as suas obras, né? Porque nós recebemos aí, eu nem sei o número, mas milhares e milhares de livros espíritas, né? Ou eles estão ali falando, né, mostrando que a vida continua e provando através de relatos e relatos e relatos, só não vê quem não quer ver, né? E ao mesmo tempo estão nos ensinando a amar através das explicações, das implicações das encarnações na vida futura, né? Então, no mínimo, quando a gente tem acesso a uma literatura espírita, a gente tem que sair dela meditando na ideia da vida imortal do espírito e no amor que eu devo, dia a dia, amar de forma mais completa, mais intensa, mais dedicada a uma autotransformação, porque a partir do momento que eu me transformar num ser mais amoroso, ao mesmo tempo eu vou transformando meu entorno em relações amorosas. As pessoas começam a vivenciar o amor que eu dedico. Se vão já amar, se vão aprender com esse amor, só o tempo vai dizer, mas você vai fazendo a sua parte de disseminar o amor em todos os corações. É isso aí, Geraldo. Muito bom. Enquanto vocês falavam, eu pensava que talvez a nossa cultura, os nossos hábitos, fazem a gente se apoderar de palavras que vira comum. A gente fala, fulano faleceu, Beltrano foi enterrado, o outro desencarnou. Quer dizer, todas dão conotações de fim. E o Emmanuel, o título do capítulo é Os Vivos do Além. Ele não fala de morto, ele fala de vivo. É verdade. Alan, cadê o João? Ah, o João morreu. Não, ele é o vivo do além. Então, talvez nós espíritas devêssemos começar a mudar esse hábito de quando se referir à morte, não se referir como morto, e sim como um vivo que está numa outra dimensão. Muito bem, meus amigos. Esse é o primeiro bloco do programa Visão Espírita. Ele tem por objetivo despertar em nós esses sentimentos mais fraternos, mais cristãos, para que a gente vá se aprofundando, estudando, entrando num clima onde ocorre essa sintonia. E nesse momento, vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro do Caibá, O Espírito do Cristianismo. E, mais uma vez, muito interessante. Dessa vez, o capítulo escolhido é o capítulo 5, com o título Jesus em Nazaré. E eu faço a leitura do texto evangélico, Luiz e Allan fazem os comentários. É muito interessante porque narra a presença de Jesus na cidade de Nazaré, como ele foi abordado pelo público. Então, esse primeiro texto que eu vou ler está registrado em Marcos, e o segundo texto em Mateus. Eu passo a leitura do texto evangélico. Indo a Nazaré, onde se criara ao sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito, abre aspas. Jesus leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável ao Senhor. Fecha aspas. E Caibá continua descrevendo, reproduzindo o texto evangélico. Tendo fechado o livro, entregou-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunha e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que soubemos que fizestes em Cafarnaum, faze-o também aqui, na tua terra. E prosseguiu: em verdade vos afirmo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Porém, com certeza vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e 6 meses, de modo que houve uma grande fome sobre a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no templo do profeta Eliseu, e nenhum deles ficou limpo, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga se encheram de ira ao ouvir estas coisas. Levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume da montanha sobre o qual estava edificada a cidade, para o precipitarem. Mas Jesus, passando pelo meio dele, seguiu o seu caminho. Dando sequência, tendo Jesus saído dali, foi para a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E que significam tais milagres operados por sua mão? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E ele lhe servia de pedra de tropeço. Então Jesus lhes disse: um profeta não deixa de receber honra, senão em sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser que pôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou. E admirou-se por causa da incredulidade do povo. Ele andava pelas aldeias circunvizinhas ensinando. Em rápidas palavras, o Mateus também reproduz esse texto, dizendo: e chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que muitos se admiravam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E ele lhe servia de pedra de tropeço. Mas disse-lhe Jesus: um profeta não deixa de receber honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Esse texto narrado no Evangelho, ele é muito curioso. Eu peço a Luiz que nos ajude a entender melhor essa passagem, Luiz. Eu não tinha catalogado esse texto na principal mensagem que ele nos passa, que é a questão do preconceito. Sim. O preconceito é uma coisa impressionante. Ele é como um bloqueio. Ele é um bloqueio. Ele impede você de enxergar a verdade. E você vê como é importante esses estudos nossos. Eu não tinha catalogado. Isso aí realmente no meu trabalho ia ficar de fora. E talvez o preconceito não apareça tão evidente como nesse texto. E você vê que nem Jesus fugiu ao preconceito. Como é forte isso, como isso fala alto. Né? Os profetas, você quer criaturas que fizeram mais milagres, né? Produziram mais fenômenos do que eles? Então, quando nós realmente temos um preconceito, e se existe isso de uma forma muito forte em você, eu diria que só tem um jeito de a gente combater isso. É estudar muito o assunto. Eu tive uma experiência prática na União Espírita de Piracicaba, porque, e eu vou me permitir a narrar aquele caso, porque ficou muito marcante. Eu queria falar, a Linda me convidou para falar sobre o homossexualismo na União Espírita. E aí eu preparei o assunto e realmente eu não tinha ainda falado sobre esse assunto, porque eu não me arvorava a falar porque eu me achava ainda inseguro para abordar esse assunto. Aí, quando me convidaram e que eu me senti seguro, eu disse assim: tá bom, então vamos falar. E aí, a diretoria da casa pediu que eu fizesse uma exposição primeiro para 6 diretores. Eu lembro que estava o B, estava a Naizinha. E aí eles designaram 6 diretores e nós estudamos a apostila que eu tinha sobre o homossexualismo. Levou 1 mês de estudo. Ao final do estudo, os 6 diretores, junto comigo, recomendaram a palestra. O preconceito é tão grande sobre o assunto que aqueles diretores que não fizeram o curso pediram que eu fizesse outro estudo com mais 6 diretores. Então você vê que uma coisa é forte. E eu falei: eu não vou fazer mais nenhum estudo, nós vamos fazer a palestra. Que o diretor que duvidar, que vá aprender na palestra. Você vê como a coisa é forte. O que aconteceu com a ciência, com relação ao espiritismo? Todos, não teve um cientista que, ao se debruçar sobre os fatos espíritas, não tenha se tornado espírita. Porém, os 30 mil que não se debruçaram continuaram preconceituosos. A ciência só vai se dobrar ao espiritismo quando o número de cientistas existentes e o denominador foi igual. As pessoas só se convencem assistindo o fenômeno. Você vê que Jesus passou 30 anos, o Alain ainda há pouco mencionou, 3 anos Ministério. de missão, ministério. Mas 30 anos ele passou como guri lá em Nazaré. Todos assistiam às brincadeiras daquele guri. Agora, não assistiram os 3 anos de missão, não acompanharam Jesus, então realmente não acreditaram. Quê? O filho do marceneiro? Não dá para aceitar, Geraldo. O preconceito é uma coisa muito, muito, muito forte. Se você se identificar com preconceitos a respeito de alguma coisa, eu sugiro, estude. Estude muito, porque é muito difícil derrubar. Essa é a minha conclusão, Geraldo. E essa lição foi uma maravilha nós abordarmos isso, porque ela não estava catalogada e agora vai ser catalogada, porque talvez seja um dos maiores exemplos do preconceito que eu tinha passado batido. Luiz, você não acha que esse preconceito que você destacou muito bem não é um reflexo das nossas vivências anteriores e a dificuldade que a gente tem em mudar? Não, Geraldo. Esse preconceito é aquilo que nós, de forma amadora, firmamos como conceito usando coisas banais. Nós somos tendenciosos a ser preconceituosos. Eu nunca me esqueço que eu fui ler, eu comprei aquela coleção, Os Primeiros Passos, é muito usada na universidade. Eu, para avaliar a coleção, eu peguei sobre o espiritismo. Maravilhoso. A mulher escreveu maravilhosamente, como muito escritor espírita. Aí eu comprei a coleção. Quando eu fui ler sobre tarô, eu fiquei envergonhado. Porque o tarô, as cartas do tarô, para quem não sabe, e alguém para saber precisa ler, elas são mais tão velhas quanto a humanidade. O Jung usava aqueles símbolos como simbologia para uma porção de coisa que ele usava. Quando eu li aquilo, eu fiquei envergonhado, eu fiquei vermelho. Eu disse assim: meu Deus do céu, nós inclusive em palestras espíritas, a gente se perguntasse, e o tarô? A gente diria assim, ah, isso aí é sortilégio, é coisa sem importância. A gente ia meter o pau, Geraldo. Então, Luiz, eu, o que eu disse assim, se esse preconceito que a gente manifesta agora, de alguma forma, é o reflexo do que a gente guarda dentro de si mesmo, né? Acho que foi essa a intenção. Não, mas nós somos assim. Nós somos imperfeitos, mas somos metidos. Você como médico, você isso assiste diariamente, aqui no nosso programa. Todo dia. Quantas vezes, como médico, você escuta a gente falar a um assunto que é de medicina e a gente está falando bobagem? Sim. E você, por educação, fica quietinho. Nós somos assim, Geraldo. É o jeito, né? É, a rigor, quando alguém nos pergunta de alguma coisa que nós somos leigos, a gente devia, com toda humildade, dizer, ah, não vou falar sobre isso, porque eu não sei nada sobre isso. Sim, mas não. O bom senso, né? A gente joga para fora as impressões que nós temos sobre aquele assunto. Exatamente isso, Luiz, exatamente. Mas, Alan... Foi por isso que Jesus disse assim... Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Realmente, o mestre tinha razão. Eles não sabem o que dizem. Verdade. Alan, Jesus em Nazaré, esse texto do Evangelho Mateus, Lucas, Marcos, o que você pode nos trazer sobre isso, Alan? Olha, meu amigo, eu acho que assim, a fala do Luiz foi muito certeira. Eu vou dar um exemplo, assim. A gente, todos nós fomos crianças, né? Não tem outra forma de chegar aqui, né? Então, criança tenta os limites de várias maneiras, né? Então, criança rouba manga, criança brinca na rua, criança faz essas coisas. Porque ele é ruim? Não é porque é ruim, não, porque ele é criança. E ele vai testando. E existe uma vez, eu acho que o Luiz vai lembrar, se a Diana estiver escutando aí, ela vai lembrar. Eu nunca mais esqueci de uma dinâmica que a Diene fez com a gente uma vez. Ela levou uma sacola num grupo lá que a gente estava estudando e ela apresentou um tubinho assim, que é o PET. O PET, o que que é o PET? O PET é que nem um tubinho de ensaio, assim, com a rosquinha já, que vai virar a garrafa PET. Então ela começa daquele tubinho, é aquecido numa máquina, daí a máquina sopra, aí ele toma aquele formato da garrafa PET. É assim que é feito as garrafas, né? E ela levou só o PETzinho, sem rosca, com a rosca, sem tampa. O que que é isso? Aí alguém lá fala, ah, isso é um PET, né? Ah, tá. De qual bebida? Ah, não sei. Daí alguém já começou lá, não, isso aí deve ser de Coca-Cola. Aí... ela pôs uma tampinha vermelha. Na época, só Coca-Cola usava tampinha vermelha. E agora? Aí, ó, é garrafa de Coca-Cola. E assim ela foi. Aí ela pegou uma garrafa de Coca-Cola que, na época, já era cilíndrica, não tinha outro formato, com um líquido dentro, se eu não me engano, era café, e com o rótulo de Coca-Cola. Eu estou resumindo a história para a gente não ficar meia hora aqui contando. E falou, o que que é aqui? Aí todo mundo, é Coca-Cola. Então ela deu para todo mundo experimentar a Coca-Cola, mas na realidade era café. Né? Então, aquilo é uma dinâmica para nos apresentar como que nós somos induzidos ao erro e somos levados a preconceitos. Preconceitos no sentido de conceitos anteriores. Preconceitos, né? Então, muitas vezes, a pessoa, por ter uma... pra você ter uma ideia, em alguns meios que eu sei que é heterogêneo em escolhas religiosas, Eu não falo de cara que eu sou espírita, eu falo que eu sou cristão. Aí, conforme eu vou me manifestando, fala assim, mas onde você frequenta? Bom, aí é a hora de eu falar que eu sou espírita. Porque senão, muitas vezes eu já criei o preconceito contra o que eu falo e eu não tive a oportunidade de levar alguma luz ali no coração das pessoas. Então, eu deixo para falar que eu sou espírita depois. Não é que eu tenho vergonha de ser espírita, muito pelo contrário, tenho maior orgulho de ser espírita, mas é para eu poder ser ferramenta naquele meio. Eu não posso de cara criar um preconceito com a minha fala. Se safar dos preconceitos. Tapar os preconceitos é proteger o outro dele mesmo, não é me proteger, porque se o cara falar para mim, você é espírita, der risada, azar dele. Agora, nós temos que achar mecanismo de proteger o outro do preconceito dele, né? E um fato é, cara, ninguém é profeta em sua terra, ninguém. Por quê? Porque muita gente acompanha a sua formação em vários momentos, acompanha a sua formação, seus erros, né? Porque quem que nasce perfeito? Alguém é perfeito, nem morre perfeito, né? Imagina nascer perfeito, não nasce perfeito. Então, infelizmente, os preconceitos são muito grandes em cima da pessoa que você se viu formando, né? E a gente nessa aí acaba criando uma barreira de comunicação muito grande. Então, o que Jesus estava falando é o seguinte, ó, vai ser normal não acreditar no que está falando, vai ser normal. Então, vá para outro lugar. Eu vou dar um exemplo comercial. Eu trabalho no, na área de piscinas, né? Eu atendo muitas lojas de piscinas. E, normalmente, os construtores de piscina de loja, eles sempre deixam alguma coisa para acabar na piscina. Então, eles não querem mais ver aquele cliente que eles fizeram a piscina na frente. Porque eles têm aquela culpa no cartório de alguma coisa que eles deixaram para trás. Uma vez, se chegou aí ao ponto de pedir, de oferecer a ideia de dois lojistas trocarem a sua base de clientes para um poder completar a piscina do outro e os dois continuar ganhando dinheiro com aquele cliente. Mas os dois não conseguiram entender isso. E seria uma inteligência, né? Então, eu tenho assim muita tranquilidade em falar assim, ó, todo mundo vai aceitar uma palestra que eu faça? Não. Eu não estou preocupado com isso, Geraldo. Também não. Mas a gente tem que aprender. Você veja só, os centros espíritas aqui em Piracicaba, eu vou dar um exemplo. Para fazer palestras de comemoração, palestras de homenagem, tal, tal, tal, sempre convidam palestrantes de fora. Sendo que aqui em Piracicaba nós temos aí, cara, eu vou chutar aí pelo menos uns 20 palestrantes aí, pelo menos, com capacidade de fazer palestras tão boa ou mais do que esses convidados de fora. Mas aí o convidado de fora é mais importante, porque ninguém é profeta em sua terra. É isso E aí. assim vamos, Geraldo. Dá para falar bastante, mas o Luiz pegou a essência no comentário dele. É Sim. um excelente exemplo mesmo, Luiz. Cataloga lá que E é interessante. já tá lá. já está lá. E é interessante que esse texto, Jesus em Nazaré, ele é muito rico. Adiene, Ele fica. guarda, contou a história do Pet aqui. O Luiz está contando. Ela escutou. Ele é cheio de informações das curas que Jesus fez, inclusive em Nazaré, né? Mas que certamente ele teve uma receptividade maior em Cafarnaum. E o texto vai, é muito interessante. Eu selecionei duas frases do Caibá, porque o Luiz foi muito feliz ao fazer esse diagnóstico. Isso em medicina, Luiz, chama-se diagnóstico. Você fez o diagnóstico do texto. Então, eu vou pegar duas frases que o Caibá coloca, que eu gostei muito, quando ele fala: os preconceitos humanos estão acima de todos os raciocínios, de toda lógica, impedindo o funcionamento da razão. Muito interessante. Essa é uma É frase isso aí. que está estampada em vários lugares. E mais embaixo, até decorrente desse preconceito, o Caibá escreve: o homem terreno não se prende ao fundo, à essência, ao espírito de quem fala. Ele olha para a forma e fascina-se pela palavra que soa. Ou seja, a aparência, o exterior, parece chamar mais atenção do que o interior. E quando Jesus esteve em Nazaré, ninguém viu o seu interior, viu só o exterior, que ele era filho de Maria, que ele era filho de José, que as irmãs dele estavam, não, junto com o povo. Quer dizer, todo mundo olhando as exterioridades. Mas ninguém viu o íntimo, a tarefa nobre, a espiritualidade de Jesus. E Jesus, vendo que não estava sendo receptivo, simplesmente se retirou e foi para outro lugar. É o que cada um de nós poderia fazer se você não está sendo bem assimilado, bem assistido. Então, a atitude de Jesus foi ética, foi educada, foi simples, foi nobre e humildemente se retirou. Se retirou fazendo curas. Eu achei esse aspecto muito interessante desse capítulo, né? Existe um livro espírita, Memórias do Padre Germano. Ele tem Sim. uma frase fantástica. Ele diz assim: onde falta a inspiração, nada como um bom ritual. Por Isso isso mesmo. que a igreja, a partir de 300, se transformou. Parou a inspiração. Muito bem, meus amigos. Então, fizemos o primeiro bloco, o segundo bloco, muito interessante, são 10 horas e 12 minutos. Agora vamos partir para o terceiro bloco de perguntas e respostas, mas antes, vamos lembrar da Banca do Livro Espírita aqui em Santa Bárbara do Oeste, que fica situado na rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, Antiga Biblioteca Municipal. Tem muitos livros interessantes, alguns livros antigos, alguns livros novos, e você pode fazer algumas encomendas. Nesse mesmo viés, temos também a Banca do Livro Espírita em Piracicaba, situado na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, bem no centro. Também com a mesma intenção de divulgar a doutrina espírita, com títulos novos, facilitando a encomenda de todo e qualquer título espírita. Muito Ô, bem. Geraldo, Pois não? vamos fazer a participação dos nossos amigos aqui, ó. A Sim. Lavínia, ela fala assim para nós hoje, ó. Fez a leitura hoje cedo, refletir sobre preconceito, impedindo o reconhecimento, principalmente na terra da qual viemos, transportando para a nossa vida a terra, poderia ser entendida como os mais próximos? É isso aí, minha amiga. Nós vivemos numa nave, né, que nós estávamos comentando aqui, né? Então, todos aqueles que estão juntos com a gente são tripulantes da mesma nave, né? O próximo é aquele que tripula, né? E o Eduardo fala aqui, ó, o preconceito é fruto de nossa ignorância no assunto. Como somos ignorantes em muitas coisas, somos ainda muito preconceituosos. Perfeito, é muito interessante essa definição do Eduardo. E aí a Isabel fala que o espírita tem medo de errar, medo de fake news. Não é só o espírita, não, viu, Isabel? Você sabe que a gente dava um curso de oratória e uma das maiores dificuldades da pessoa falar é o próprio orgulho. Ela tem medo de falar algo errado e ser julgada pelo que fala errado. Ela tem medo de ser feita piada do que ela fala, tem medo que as pessoas riam. Então, o próprio preconceito sobre a si mesmo que impede a pessoa, às vezes, de falar. A pessoa cobra muito dela mesma e não permite a fala. Eu e o Luiz, que somos dois faladores, fazemos palestra há muito tempo, a gente já errou muitas vezes, mas não tem problema. A gente corrigiu, tentou pelo menos, a gente voltou atrás, a gente refez uma palestra. Faz parte do processo de aprendizado de fazer palestra. Isso E também da humildade de saber que ninguém sabe nada, né? A gente está aqui numa escola, um aprendendo de um jeito, outro aprendendo de outro, né? Então, essa é a beleza da vida, né? E justamente a comunicação é uma comunicação complicada nesse mundão, né? Então, Jesus já falava isso. Falou assim, ó, ninguém senhor em sua própria terra, né? Não é assim, como que é, Geraldo, que você leu aí agora? Ninguém é. Acabou de ler, eu já esqueci, tá vendo? Em verdade, eu afirmo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Isso, nenhum profeta é aceito em sua própria terra. É normal. Agora, o que não pode é a gente só querer falar na nossa terra, vai para as outras. Tem tanta terra por aí esperando alguém para falar. Muito bem, meus Beleza, amigos. gente, obrigado. Vamos embora, Geraldão. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, eu tenho a impressão que todos vão gostar. São sobre as aparições e as transfigurações. As aparições, numa linguagem bem simples, é a visualização de um espírito. E aí existem diversos tipos de aparições que o Luiz e Alan vão se desdobrar em cima disso. E a transfiguração é aquela mudança na aparência de alguma pessoa e que gera muitas vezes um susto em quem vê, né? Então, baseado nessas duas pequenas informações iniciais e no texto do Kardec que ele vai abordando, a gente vai começar a falar primeiro sobre a aparição e só no final nós vamos falar sobre a transfiguração. Então, a primeira pergunta sobre a aparição é necessário que eu leia um texto do Kardec que está no item 35. Quando ele escreve assim: o perispírito é invisível para nós em seu estado normal. Porém, como é formado de matéria etérea, o espírito pode, por um ato de sua vontade, lhe fazer receber uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. Repare, eu destaquei a frase por um ato de vontade e modificação molecular, ele se torna visível. Então, a pergunta que eu faço ao Luiz: Luiz, para que surja a aparição, como se processa esse ato da vontade do espírito? Ele deseja e acontece? É isso mesmo? Só depende dele? O Geraldo, nós temos na matéria o exemplo da água, né? A água, ela, se você esquentar a água, ela evapora. Então você tá usando uma energia para esquentar, para evaporar essa água. Se você esquenta o gelo, ele fica na forma de água. E se você congela o gelo, você fica na forma de sólido. Então você vê que se usa elementos, recursos materiais, para se conseguir os três estágios. Os espíritos evoluídos, eles têm condições de, através da sua vontade, manipular esses fluidos. Os espíritos, eles repetem muito para nós. Assim como na matéria, no mundo espiritual, o fluido cósmico universal, ele pode se produzir muitos elementos, né? Então nós temos aqui um elemento hidrogênio, temos um elemento oxigênio e formamos vários produtos com esses elementos. Agora, na matéria, nós fazemos uma mistura fisicamente. No mundo espiritual, os espíritos fazem essa mistura mentalmente. Os espíritos evoluídos, aqueles que têm condições. O Ghost, não sei se você lembra, aquele filme, ele mostrou isso. Aquele espírito que estava orientando o Ghost, quando ele queria mexer na latinha, ele explicava para o Ghost: você não sabe. E o Ghost, o personagem tentava mexer na latinha e não tinha condição. Por quê? Porque ele não conseguia densificar o teu corpo espiritual de tal forma para impingir um movimento na latinha. Chegou Interessante. numa hora, ele aprendeu. Entendeu? Então é uma habilidade do espírito Que se que adquire. aprende exatamente para manipular isso que você está colocando, né? No caso, o fluido cósmico universal, e obter com ele várias outras propriedades e constituir vários outros elementos. é pela vontade. E os espíritos que, pela sua vontade, se adestram a produzir aquele efeito. Não sei se eu atingi o que você queria. Não, respondeu. E assim, Luiz, eu acho que as pessoas, os espíritos desencarnados, eles vão aprendendo aos poucos como se faz. Sim. Ele desencarna, ele não sabe. À medida que ele vai tendo uma convivência, ele vai aprendendo como fazer, né? Depende da sua evolução também, sim, né? Sim. Muito interessante. Quanto mais evoluído... Então, você veja que, quando você lê aquele livro, né, A Caminho da Luz, você vê que tudo aqui na matéria foi elaborado pelo plano espiritual. Então, realmente, são espíritos que já alcançaram o estado de pureza e eles são como que os químicos do mundo espiritual. Interessante, Luiz. Muito bom. Existe mais uma informação no Livro dos Espíritos, quando falam a respeito dos fenômenos naturais, né? Os espíritos colocam que nos fenômenos da natureza, se a gente imaginasse a participação do plano espiritual, a coisa é estupenda. Interessante essa interação entre o mundo espiritual e o chamado mundo material. Exatamente. Né? Nós temos que ter consciência disso, que é, inclusive, para aprender a explorar. Sim, sem dúvida. Eu achei muito interessante a sua resposta. E até baseando-se nessa sua resposta, eu pergunto ao Alan. Alan, o Luiz foi muito feliz em destacar que essa manipulação de modo que o espírito se torna visível, que ele consiga interferir na matéria, é um aprendizado que se estabelece com o tempo. E eu pergunto a você, esse fenômeno da modificação molecular citada por Kardec, pelo ato da vontade, também ocorre com o espírito que está encarnado? Ele também consegue fazer esse processo que os espíritos desencarnados realizam? Ele pode se transformar, mas veja bem, não é que ele transforma a matéria do corpo físico, tá? Ele transforma a matéria do corpo perispiritual, que reveste daí, temporariamente, a aparência do corpo físico. Então, por exemplo, uma vez eu tive a oportunidade de assistir numa palestra do Divaldo Pereira Franco. No final da palestra, ele fez uma prece do Bezerra de Menezes. E quando ele estava fazendo a palestra do Bezerra de Menezes, eu vi o Bezerra de Menezes no lugar do Divaldo. Era o rosto do Bezerra, ele transfigurou. A gente conseguia, assim, ver o Bezerra no lugar que estava o Divaldo. Não era, já não era naquele momento o Divaldo, era o Bezerra. Né? Acabou a palestra, voltou o Divaldo ali. Né? Então, não é que o Bezerra veio ali e mudou o físico do Divaldo, não. Ele se justapôs, né? Ele colocou-se na frente e deu a impressão da mudança, mas é a nível perispiritual que essa mudança ocorre, tá? Muito interessante, eu acho que está sendo muito legal mesmo. Então, feitas essas explicações, a gente consegue partir... Geraldo, vamos aproveitar, porque é informação e é importante. Quando você estuda a questão dos transportes, uma das hipóteses é justamente isso. Os espíritos, eles encobrem aquele material que está sendo transportado e não é que ele se desmaterializa, é que você não o vê. Entendeu? Dá para, por exemplo, sabe quando você está procurando a chave na sua casa e você não acha a chave? Não, é uma possibilidade. Há um esconder da chave de forma espiritual, o perispírito do espírito brincalhão, zombeteiro, ele esconde de você a chave no mesmo lugar que ela estava. Aí você procura. Aí, de repente, você acha no mesmo lugar e fala, mas estava aqui. Não é possível que estava aqui. Né? Se fosse uma cobra... Se fosse uma cobra, tinha me mordido, eu não tinha visto, mas você não tinha visto, não deixaram de você ver. Então, por isso que assim, quando a gente está procurando alguma coisa, principalmente dentro de casa, não entra em desespero. Porque daí você dá o que o espírito brincalhão quer, que é essa energia perturbada. Então, calma, relaxa, faz uma prece, habitue-se a colocar tudo no mesmo lugar. Então, você já não vai ter dúvida mais de onde está, não seja bagunceiro. A rotina é um hábito saudável, né? É um hábito saudável. Muito bem. Dando sequência nesses raciocínios que o Luiz e Alan falaram, a gente segue agora, ainda falando sobre a aparição, e a gente lê no segundo parágrafo do item 35, quando Kardec escreve: segundo o grau de condensação do fluido espiritual. Quer dizer, esse fluido espiritual pode estar mais ou menos condensado. Então eu pergunto ao Luiz: Luiz, essa condensação do fluido é fruto exclusivamente do ato da vontade do espírito? Ele decide ser mais ou menos condensado? Ou esse fenômeno é um fenômeno natural que acontece espontaneamente sem a vontade do espírito? O espírito comanda isso. É o exemplo do vapor, da água e do gelo. Entende? Então, nas materializações, isso era muito comum. Dependendo da abundância do ectoplasma, as materializações se davam parciais, se davam mais completas, se davam sem os pés. Entende? Então, esses fluidos manipulados pelo espírito, eles conseguem dar uma densidade tal que você pode produzir, por exemplo, uma Gênere. A Gênere, ela tem uma vida fictícia durante um período. Não sei se vocês chegaram a pegar isso, mas o Jornal Nacional, a Rede Globo, passou uma ocasião que uma Gênesis que se produziu no Rio de Janeiro. O cara foi na porta da mulher, bateu, a mulher atendeu e ele foi procurar o marido da mulher. Descreveu ela assim: é o meu marido. Aí ele viu um quadro do cara tal e reconheceu. Foi uma Gênesis que apareceu momentaneamente. Então, isso aí. Pelo plano espiritual, isso é exatamente possível, dependendo vamos chamar de potência que esse espírito possa dar à sua densificação. No momento que eu fiz a pergunta, Luiz, eu lembrei daquele momento no livro Libertação, em que o Gúbio e André Luiz estão no nosso lar. E eles decidem fazer uma viagem ao umbral. E eles densificam Densificaram o perispírito. e se tornaram mais grosseiros, menos luminosos, opacos, né? Isso também é um exemplo dessa possibilidade de manipulação, condensação do fluido. Isso, mas você lembra que foi o Gúbio que fez isso. O Gúbio que fez isso. Então, e ele densificou os dois corpos espirituais. Interessante isso daí. Muito bom, viu? Então, o objetivo era esse mesmo, né? Não, e aí a gente pode falar até mais. A hora que começou a densificar o perispírito do André Luiz, ele entrou meio em pânico ali. Ele ficou nervoso, ele falou: o que que está acontecendo aqui? Eu estou ficando. Por quê? É a mesma coisa quando a gente entra encarnado num lugar ruim, num lugar com energias muito complicadas, né? A gente começa a se sentir assim. Parece que é oprimido, parece que é angustiado, é a mesma sensação, porque o perispírito ele é uma esponja. Se o corpo, Geraldo? se a mente não repelir esse tipo de coisa, ela absorve. Interessante, Ana. Geraldo, eu te pergunto: é possível ao contrário? O Não. espírito com o perispírito, né, nublado irradiar? Não, eu imagino assim, um espírito em condição espiritual inferior, muito arraigado ao ódio, ao rancor, ele não vai conseguir essa mesma aparência do Gúbio, né? Ele não consegue, né? E quem Só está em consegue através da reforma da interior, né? reforma íntima, exatamente. Não tem mágica aí. Ele consegue, mas vai demandar mais tempo, né? Vai demandar mais tempo. Muito bem, muito bem. Dando sequência aqui, eu vou fazer essa pergunta, se eu falei da condensação do fluido para o Luiz. Não, não, vamos aproveitar, Geraldo, vamos aproveitar. Você vê como os espíritos nos alertam, que os espíritos podem nos enganar, né? Pelo nome, pela fala, Sim. mas se nós aprendermos a identificar a vibração, não tem jeito. É verdade, Luiz. Uma vez eu frequentava um grupo espírita no Rio de Janeiro, e durante os trabalhos mediúnicos, o médium teve a sensação que ele ia receber e incorporar um determinado espírito. Mas nós notamos que ele vacilava entre começar a comunicação ou não. Ele ia, mas voltava. Ele estava inseguro em começar a comunicação, até que ele mesmo percebeu que era um espírito que se fazia passar por outro espírito. Então, ele teve essa percepção e falou: não vou dar passividade. Então, ele Isso aí. foi um médium educado, né? Muito bem. Dando sequência, essas aparições. Vamos falar médium educado, Jorge. Um médico, um médium instruído, né? Instruídos. Um médium que estuda. Que Ele estudo. chega ali e ele consegue Desenvolveu, né, essa capacidade. de percepção, né? Porque não é algo fácil a ser desenvolvido, né? Então, Isso. senão a gente acaba desanimando um monte de gente a ser médio aí. É difícil? É, mas é possível, é também, tá? Tá certo. Essas aparições que surgem, que muitas pessoas veem, elas são apresentadas em três possibilidades, segundo Allan Kardec. E essa pergunta é endereçada ao Allan. Existe aquela aparição vaga e vaporosa. Existe um outro tipo de aparição que ela é mais nitidamente definida. E, por último, existe uma aparição com todas as aparências da matéria tangível. Então, são três tipos de aparição: vaga e vaporosa, nítida e aquela que tem todas as aparências de uma matéria tangível. Allan, por que que as aparições ocorrem nesses três estados? Que depende um pouco de várias necessidades por uma aparição acontecer. Normalmente, ele precisa de ectoplasma, se a aparição tem que ser feita mais nitidamente. E, às vezes, naquele ambiente não tem tanto ectoplasma. O ectoplasma é uma energia, energia, palavra meio difícil. É uma substância, vamos falar assim, é uma substância que é encontrada em plantas, animais e seres humanos. Alguns têm mais produção, outros menos produção. Para o fenômeno de materialização acontecer, é preciso ectoplasma, uma quantidade lá, X ou Y, dependendo do caso. Então, se a aparição precisa ser de matéria tangível, o Jesus não aparece para Tomé e fala para Tomé: toque na minha ferida, né? Porque Tomé não estava acreditando. Aquilo é uma aparição tangível, né? A ponto de Tomé perceber até a ferida ali do que tinha sido os pregos da cruz lá. Então, ele percebe Jesus tatilmente. Então, chega até esse ponto. Essa é uma aparição mais difícil, porque além do ectoplasma, precisa de uma mente habilitada para fazer esse fenômeno acontecer. A aparição vaga e vaporosa talvez seja mais frequente, porque eu acredito que é justamente a primeira, a mais simples, a que precisa de menos habilidade e de menos ectoplasma. Então, acontece com mais. Com mais ocorrência, né? Frequência. Mais frequência, isso. E a nitidamente definida, aí já fica separado para alguns momentos necessários para essa aparição, né? Já é mais. Hoje em dia, né, 2020, essas aparições estão cada vez menos frequentes. Eu não sei se pode ser, eu levantaria duas hipóteses. Uma é que as pessoas precisam menos dessa ver para crer, estão sendo menos tomé na vida, então estão acreditando sem ver. E outra é que falta alguma habilidade mediúnica para fazer o fenômeno acontecer. Sim. Então, são duas hipóteses aí que pode ser que até das duas tenha um pouco de verdade, né? Mas é muito raro hoje em dia. Antigamente acontecia mais. Hoje em dia é muito difícil. Tem um livro que eu não vou achar facilmente aqui agora, que é O Fotógrafo dos Espíritos. É um cara aqui de Campinas que ele catalogou uma série de fotos. Eu queria ver se eu achava fácil aqui. Eu vou procurar daqui a pouco, enquanto o Luiz fala. Aí ele cataloga uma série de aparições, ele fotografa, inclusive. Então, começa a ser um registro, né? Mas são Interessante. poucos os registros desses fenômenos que tem, né? Então, a gente precisaria até. É aquela parte que a gente sempre fala, que falta um trabalho da mediunidade de pesquisa, igual Kardec fazia, que essa parte foi abandonada pelo Espiritismo, né? Para a gente voltar a ter todas essas informações de verdade. Fotografe essa capa e manda para a gente depois, Alan. Eu vou procurar ele aqui. Peraí. Enquanto o Muito Luiz bem. fala, eu vou procurar aqui. Dando sequência, Luiz, no item 36, podemos ler: tal é o caráter dos agêneres com os quais podemos tratar, mas que jamais demoram por muito tempo. Essas são as palavras do Allan Kardec. O agêneres que pode ocorrer e que eles têm essa aparência de vida por pouco tempo. Então, eu pergunto a você, Luiz. Tecnicamente, do ponto de vista espírita, como você poderia nos explicar o que é o agênere? Quais as suas principais características e qual o objetivo desses fenômenos tão impressionantes? O agênere é uma aparição bem mais nítida, concreta e por um tempo maior. A aparência de um agênere é como se fosse assim um morto. É uma a pele, né? Ela é pálida. Ele tem toda a aparência de um corpo sem vida. Isso é muito marcante. As descrições dos agênes eles mencionam muito isso. E o objetivo é realmente permitir, inclusive, para que aquela aparição consiga dialogar, consiga se comunicar com alguém, né? Como o caso que eu citei da Gênero que a Globo propagou, né? Então foi um caso que aconteceu no Rio de Janeiro e esse espírito falou para a mulher que ele tinha tido uma comunicação e quando a mulher mostrou a fotografia ele falou assim, é esse aí. Então, mostrou que ele tinha se comunicado com o espírito daquela mulher. Então, são casos especiais. Existe, por outro lado, que não seria uma corporificação, mas uma incorporação que se dá por mais tempo. O Chico, ele cita um caso de uma moça que ela incorporou um primo que se afogou, e se não me falha a memória, durante quase 3 meses. Então, Sim. aquele espírito conviveu por quase 3 meses com aquela moça, né, dando a personalidade daquele morto. Realmente, a literatura espírita está repleta de exemplos e de citações sobre isso. Luiz, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu frequentava o Grupo Espírita Cultivadores da Fé e da Verdade, a gente fica sabendo de muita coisa, até porque um dos presidentes da federação frequentava o nosso grupo. E uma das histórias que contaram acaba sendo um pouco engraçada, mas é curioso, dentro desse mesmo assunto que você está citando. Disse que o Chico Xavier, uma das vezes, na década de 50, quando ele foi visitar a Federação Espírita Brasileira, Jesus era uma pessoa conhecida, ele chegou na frente e muita gente deu a mão para ele, abraçava ele, e ele foi dando a mão, abraçando, e ele foi subindo as escadas até um lugar onde estava determinado para ele se encontrar. E lá ele fica sabendo que um colaborador da FEB havia desencarnado. E ele falou assim, mas eu dei a mão para ele lá na entrada. O cara falou, não, ele desencarnou faz alguns meses. Ele falou, eu percebi que a mão dele estava mais fria. Então, parece uma brincadeira, mas ele deu a mão. Mas esse caso não é uma gênese, porque ele apareceu só para o Chico. Então. Entendeu? Quer dizer, então poderia você chamar uma gênese particular. Mas uma gênese tem essa característica. Se nós tivermos em 30 aqui, os 30 verão a gênese. Outra coisa, eu acho que esse agênere ainda deve acontecer hoje, não, Luiz? Sim, pode ser, porque, não, a agênere, veja bem, a agênere hoje, esse caso que eu te citei, eu acho que faz uns 15 anos. E por que que esse fenômeno ocorre, Luiz? Você congelou sua imagem, Luiz. O imagem e som. Mas tá dando, melhorou? Agora sua voz voltou. Está dando para me ouvir? Tá. Então, nesse caso, particularmente, o organismo do Chico foi adaptado para poder ver. Tá? Então, pulam fluidos de forma que aquele órgão da visão consiga ver. E isso não é possível para outros, né? Às vezes, isso aí pode ser para dois, três, né? E às vezes pode ser coletivo. Então, você imagina, quer dizer, quando essa manipulação se dá na vista daquele que vê, é só ele que vê. Sim. E o objetivo, acho que é despertar algum interesse, algum assunto, né? Algum interesse, alguma... É um fenômeno, né? Mostrando. Geralmente, eles apresentam uma característica que poucas pessoas conhecem. Porque senão... E isso é muito comum, né, Geraldo? Isso é bem comum. Tem um safadinho aí que fica dizendo que vê coisa e você fica impressionado e naquilo é tudo balela da pessoa que diz ser médio. Entendeu? Sim. Então, é uma coisa que exige muita cautela. Sim, sim. Como o Kardec diz, é melhor rejeitar 10 verdades... Não, tem a razão. Entendeu? Entendi, sim. Dando sequência ao Alan. Alan, como um espírito encarnado pode aparecer num outro ponto diferente daquele onde se encontra? Que fenômeno que é esse? Quer dizer, o cara está encarnado, ele mora em Santa Bárbara, mas ele pode aparecer em Piracicaba. Como é que isso se dá? Isso se chama desdobramento espiritual. Isso é mais raro ainda hoje do que as próprias aparições. Então, como funciona? O perispírito, ele é composto de alguns corpos, vamos chamar assim. O perispírito a gente dá um nome como um nome geral. Mas ele tem algo que a gente chama de duplo etérico. É mais ou menos uma bateria para funcionamento do corpo físico. Então, o corpo físico ficaria restrito à permanência dessa bateria, deixando ele com as funções básicas necessárias de respiração e batimento cardíaco, logicamente circulação sanguínea, no corpo físico. E o perispírito mais o espírito iriam para um outro local, local esse que não importa a distância, e lá se apresentaria. Então, lá, o perispírito se identificaria a ponto de ser visto como um corpo. Então, as pessoas poderiam ver dois corpos, né? Um que estava lá no ponto de origem, corpo físico, que ficou lá funcionando, e o outro que está se manifestando em outro lugar. Vamos deixar claro que os dois corpos não se manifestam juntos. O corpo físico praticamente entra no estado de dormência ali. Ele para, só fica funcionando as funções vitais do organismo físico. O perispírito e o espírito vão aparecer lá, no caso, via perispírito, no outro local. Existem vários casos documentados, inclusive no Vaticano, né, de materializações deste tipo, com documentações, inclusive, da pessoa estar em determinado país e de repente vir aqui assistir a outro e vir atuar em outro lugar. Então, isso é mais ou menos assim, para não entrar na explicação técnica profunda, Sim, Geraldo. sim, sim. Eu, quando você falava, Alain, eu lembrei que no livro Obras Póstumas de Kardec, que foi posteriormente feito após o seu desencarne, existe uma citação de alguém que estava passando numa rua e viu o dono, o senhor daquela casa, passeando no jardim da casa dele. Mas quando ele olha para dentro da casa, o senhor estava lá dormindo numa cadeira. Quer dizer, ele estava dormindo numa cadeira, ele se desdobrou e estava passeando pelo jardim. Poderia se enquadrar dentro dessa descrição que você deu, né, Alan? Pode, pode. Lembra que tem que ter uma finalidade isso aí, né? Isso aí não é feito por. O espírito não quer aparecer, não é para ganhar ibope, não é nada disso, né? É um fenômeno que exige, assim, que tem um motivo por trás mais importante, talvez, né? Que a gente nem consegue imaginar. Vamos só comentar aqui que a Edna Suzana, ela falou assim, ó, ou talvez a ciência esteja colaborando. Existem tantas informações e efeitos de coisas que não vemos e faz parte de nossa vida cotidiana, exemplos, pesquisas do universo, internet, kkk. Eu acho que ela falou isso aqui em relação a ciência não estar colaborando, que a gente deve ter falado alguma coisa assim. A Isabel pergunta: li muito sobre a transcomunicação instrumental. Quem o faz é necessário de um grau mediúnico também? Grata, se puder me responder. É outra pergunta comprida para responder. Quer falar alguma coisa, Luiz? Eu quero, porque até não foi por acaso, eu li ontem, né? Que eu gosto muito de ler aquele livro das seleções Reader Digest, né? E aquele inventor da lâmpada, o Thomas Alva Edison, ele tentou inventar um aparelho que pudesse comunicar com os espíritos. E ele achou que ele, assim, não, isso é impossível. E ele mal sabe das experiências que a Sônia Rinaldi está falando, fazendo, né? E outra coisa, isso aí está na doutrina dos espíritos, generalidade e concordância. Porque o livro dos espíritos menciona e afirma que nós iremos nos comunicar com os espíritos com um instrumento, que nós ainda chegaremos lá. Então, outra coisa também, aquele personagem que é muito conhecido da literatura espírita, ele se comunicou com a neta dele por telefone. Nossa, que coisa, não? Tá registrado isso aí. A mulher dele, ele achava que estava ficando louca. Então ele viu, escutou a mulher conversando com a neta. Aí ele pegou a extensão do telefone, escutou a conversa. Que coisa, né? Parece uma. Eu acredito que, não sei falar quando, nós vamos ter um canal na TV que vai dar para sintonizar espírito no plano espiritual e falar com ele. Nós temos uma situação no nosso lar que um espírito vem se comunicar através de um aparelho que estava na televisão, que era assim, podemos chamar de televisão. Era uma tela plana. Na época não se falava em televisão de tela plana, falava que nós tínhamos aqueles caixãozão com válvula, com tubo, tal, tal, tal. E eles já tinham tela plana lá no nosso lar, né? Aqui a gente com tela plana estamos chegando lá na possibilidade de uma comunicação. Já pensou que beleza? Falou assim: eu Interessante. estou precisando falar com aquele espírito que desencarnou, fulano, vamos evocar ele, né? E ele aparece numa televisão ali, a gente começa a falar. É lógico que isso aí é possível, eu vejo como claramente possível. Agora, por que que isso não ocorre ainda hoje? A gente ainda não consegue nem ter Jesus no nosso coração. Então, vamos trabalhar com o básico ainda. Eu acho que isso já está acontecendo, os aparelhos evoluem muito rápido, né? Mas vamos passar para as próximas perguntas. Agora, tem mais uma aqui, ô, Geraldo. Espera aí. A participação dos nossos ouvintes é tão importante quanto as próximas perguntas. Ó. O Francisco Moretti falou aqui, ó. Mas nesta passagem que foi estudada anteriormente sobre a aparição de Moisés e Elias, intriga-me o fato dos apóstolos terem sabido que eram Moisés e Elias, a não ser que Jesus os havia revelado. Ah, não sei como, né? Mas pode ser que Jesus falou assim: ó, esse é Moisés e Elias, ou pode ser que fotografia não tinha para ele Jesus diz saber nada que era mais. Moisés e Elias. Foi Eles Jesus que viram. viu. Eles Eles viram. viram. Foi uma materialização. Não, não, não. Mas para eles saberem que era Moisés e Elias, essa é a pergunta Eles deles. viram. Eles Eles viram viram a e figura. Jesus falou. Eles viram e Jesus falou, né? Aí Não, é que eles eu não pergunto. conheceram pessoalmente, é isso que eu estou falando. O que o Francisco está perguntando é isso. Eles não os conheceram Ah, de entendi. antemão, entendeu? Como saber que Entendi. era Moisés e Elias? Esta é a pergunta. Muito Aqui, bem. ó, a Patrícia é uma professora, ela falando aqui, ó. Esta semana, uma aluna entrou no banheiro e gritou de medo porque viu a sua avó. As amigas saíram correndo de medo. Isso é comuníssimo. É, isso aí. Vamos lá, Geraldo. Então, dando sequência aqui no item 38, temos um efeito particular a essas ordens de fenômenos é de que as aparições vaporosas e mesmo as tangíveis não são perceptíveis indistintamente por todas as pessoas. Quer dizer, algumas veem e outras não veem. Então eu pergunto ao Luiz, por que ocorre essa diferenciação na percepção das aparições entre as pessoas, Luiz? O que que acontece nessa circunstância? Os espíritos, eles manipulam as moléculas oculares daqueles que veem. Eles fazem uma disposição tal que você consiga ver e o outro, ele não faz nada. Então, vamos supor, ele quer aparecer para duas pessoas daquele grupo. Eles manipulam a visão daquelas pessoas de forma que elas consigam detectar aquelas vibrações. Não existe nenhuma influência do próprio ser, do indivíduo encarnado. Por exemplo, assim, Depende. o Luiz é médium, o Alan não é. Aí também tem um outro lance. Às vezes, nem uma pessoa que é médium vidente, nem sempre ela vai ver as mesmas coisas que o outro médium vidente tem, vê. Sim. Entende? Quer dizer, essa vidência dela já deve estar. Isso aqui é hipótese, tá? Já deve estar mais ou menos calibrada para uma determinada vibração. Entendi. Entendeu? Interessante, sim. Você não deve, por exemplo, você num ambiente, um médium diz que está vendo uma coisa, o outro diz que está vendo outra. Aí você diz assim, um deles está errado. Um Não deles. é isso. Entende? É aquilo que ele está detectando pelas vibrações que ele capta. Foi o que ele pôde ver, né? Por exemplo, Isso. num curso do Coen, que eu auxiliava, nós tínhamos vários médiuns videntes sendo desenvolvidos. E foi interessante que a gente pedia para eles escreverem antes de falarem o que eles tinham visto, para não influenciar o outro, né? Então, Sugestionar. sugestionar. No final, a gente só conseguiu ver o que eles tinham visto somando a visão de todos. Não dava para explicar o que tinha sido visto só com a visão de um. Então, a hora que a gente somou todas as impressões de todos eles, a gente viu, a gente conseguiu ver, a gente conseguiu Entendeu? visualizar, né, mentalmente o que eles tinham visto, Elas se né? complementaram. Elas se complementavam. Foi muito interessante isso aí, ficou muito rico esse dia aí. Foi um dia que assim, eu falei, Interessante. nossa, Olha que legal a vidência, né? Como ela se manifesta. A doutrina espírita foi codificada assim. É. Kardec pegava um aqui, outro ali, e complementava. Exatamente isso. Allan, no item 39, o espírito pode operar transformações na contextura de seu envoltório perispiritual. Esse envoltório irradia ao redor do corpo como uma atmosfera fluídica. Pergunta a você, Allan. Como se processa a formação dessa atmosfera fluídica? Quais os elementos determinantes que compõem essa atmosfera fluídica? O principal e praticamente o único é a emissão dos pensamentos, né? Então, o que se irradia do pensamento é o que vai estar circulando naquele corpo espiritual. Quando a gente encontra com uma pessoa assim, muito evoluída, né? Você conviveu várias vezes com o Chico lá. Quando a gente encontra com uma pessoa desse tipo, a gente olha para ele e não vê o corpo físico, vê uma energia, né, maravilhosa, radiante ali, não é isso? Sim, muita gente falava exatamente isso. O Chico, ele tinha uma aparência muito comum, mas a gente perto dele, ele era um ser iluminado. A bondade dele era tanta que essa imagem física ficava secundária, né? É muito interessante. É muito rico. Dando sequência, como última pergunta ao Luiz, o Kardec escreve assim: o fenômeno da transfiguração está descrita nos evangelhos e também em documentos da história da humanidade. Luiz, o que que é a transfiguração? E o que que ocorre nesse momento em que a transfiguração acontece, Luiz? O Geraldo, a transfiguração é uma irradiação do próprio perispírito, tá? E a aparência, ela é colocada de acordo com aquilo que se quer transmitir. Então, por exemplo, no caso que o Alan falou, Isso. aquele espírito aproveitou aquela irradiação para figurar aquela figura, tá? Como Jesus, ele se transfigurava, como muito médium se transfigura. Então, é um fenômeno anímico. Mas foi o Bezerra que quis aparecer ou foi o Divaldo que quis mostrar o Bezerra? Olha, eu diria que a figura do Bezerra foi aparecida, né? Foi mostrada. Então, pela sintonia do Divaldo, aquela figura foi plasmada. Entendeu? Então, eu diria mais nessa linha, né? E as... Porque você lembra aquela passagem que diz que um espírito pode se comunicar em vários lugares ao mesmo tempo? Seria por aí, entendeu? Quer dizer, então, é que nem o sol. O sol, ele aparece em muitos lugares, né? Que estejam em consonância com aqueles raios. Por exemplo, no local onde não tem nuvem, o sol vai aparecer. Ah, Então, então, interessante. sintonia. Sintonia. Então, a transfiguração é um outro fenômeno bastante diferente da aparição e que é a mudança dessa imagem superficial, em geral, por uma sintonia. Não é isso? Por uma sintonia e provocado por um fenômeno anímico, que é a irradiação daquele corpo emite, aquele corpo espiritual do próprio personagem, né? Muito bem, que essas palavras do Luiz, do Allan, fiquem como incentivo a todos nós estudarmos mais. E para o Allan, eu quero fazer a última pergunta, Allan. Nesse caso, Allan, das transfigurações, por que esse fenômeno é perceptível por todos os assistentes? O que difere a aparição da transfiguração? A transfiguração, como você mesmo falou, Allan, todos viram. Agora, a aparição, só alguns veem. Por que que existe essa diferença entre aparição e transfiguração nessa percepção dos ouvintes? Você tá sem sono? Desculpa, desculpa. O Luiz acabou de responder isso. é pela necessidade daquela aparição. Então, por exemplo, o espírito, ele quer, que nem esse exemplo aí que a Patrícia deu, a menina só ia ver a avó dela, só ela ia ver. Há uma afinidade entre ela e a avó dela. As outras crianças não iam ver. Não é uma coisa normal dos outros verem, nem necessário para os outros verem. Agora, por que que apareceu para ela? Alguma coisa está despertando ali. Às vezes ela entrou no banheiro para fazer alguma bobagem. Daí a bobagem foi assim: a avó aparece para ela e ela assusta e não faz a bobagem, pelo menos isso, né? Ela fala: ih, tem gente me olhando até a hora que eu acho que não tem, né? Por exemplo, sei lá o que a menina foi fazer lá, estou dando um exemplo, né? Então, tem vários. Eu acho que mais dependente do porquê da aparição ou da transfiguração do que de outra coisa, viu, Geraldo? Viu, Geraldo? Deixa eu te mostrar aqui, ó. O livro é esse aqui, ó. O Fotógrafo dos Espíritos é da M, tá? Ó, é da M. O autor é Nedir Mendes da Rocha. Depois eu posso até mandar para vocês. Poxa, Opa! eu vou pedir para o Arnaldo isso daí. É, ele tem. E aqui, ó, olha só. Por exemplo, vê se vocês conseguem ver aqui a imagem. É uma. Ali aquela. É uma. Mas tá ruim porque eu estou no celular e eu não estou conseguindo me Não, mas acertar tá aqui. bom, não, tá dando para ver. Sim, tá Ó. ótimo. Tá vendo ali? Ó, é uma foto de uma aparição ali num. Irmã Josefa, essa aqui, ó. Olha que Mas saiu interessante. uma foto antiga nela. É a foto antiga. É um trabalho de pesquisa dele muito antigo. Inclusive. Ah, ele faz uma pesquisa sobre fotos de espíritos. Sim. Ele tirou muita foto também. Ele Entendi. também. Então, assim, e isso aqui ele fez várias pesquisas e trabalhos, né? Ele foi presidente da USP de Campinas. É um cara bem dedicado Legal. ao espiritismo. E no fim ele fez essa coleção e de fotos e de pesquisa. E o Arnaldo achou muito importante publicar isso. O Arnaldo é o editor da M. Eu aqui estou dando aqui meu voto de respeito ao Arnaldo, que ele tem um faro para as coisas boas. Ele Sim, é publica verdade. muita coisa boa e às vezes até em detrimento de lucro, sabe? Porque às vezes pouca gente compra esse negócio e ele fica com livros empatados lá na M, lá, né? O Então, Arnaldo. quem aqui de livraria que está nos ouvindo, quem procure a M, gente, é uma editora muito bem orientada e que, logicamente, Excelentes como títulos. qualquer negócio. Tem que vender, senão não consegue se manter no ar, né? Então é um cara sensacional, Arnaldo, um trabalhador incansável aí da doutrina, dedicado às pessoas. O lucro que ele tem lá, pode ter certeza que a maioria vai para o próximo. Ele é muito simples. Então, muito bom, Alan. Se você puder, depois fotografe essa capa para mim, por gentileza. Mas são 11 horas e 3 minutos, o tempo passa, e eu acredito que o programa tenha sido muito interessante, Luiz e Alan destacando esses pontos. Alan, Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Amanhã eu estarei em Ipeúna, né? Aliás, a última vez que eu estive lá, o Marquinhos mandou um abraço para você, Alan. Oba, ele é um trabalhador de lá, viu? Ele tá muito Isso. ligado à USE de Rio Claro, ali tá muito bacana. Ipeúna tá Isso. ligado a Rio Claro, gente boa. Dá um abraço nele se ele estiver lá amanhã. Muito bem. Alan, suas últimas palavras. Uma ótima semana a todos nós. Acreditem que tem muita coisa para a gente estudar. A gente não sabe nem nada. Igual Sócrates falava, só sei que nada sei. E tem muita coisa para a gente aprender ainda sobre essa doutrina maravilhosa. Vamos estudar, gente. Um abraço a todos vocês. Alan, muito obrigado, Luiz, muito obrigado. E dessa maneira agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.